Nosso lance já virou quebra de braço. Nem ela e nem eu tem jeito pro amor. É que ela viciou no meu amasso. E de vez em quando eu quero colo. Quando chego na balada, sou o rei da mulherada. Mas só ela me entende quando eu choro. Nosso lance já virou quebra de braço. Nem ela e nem eu tem jeito pro amor. É que ela viciou no meu amasso. E de vez em quando eu quero colo. Quando chego na balada, sou o rei da mulherada. Mas só ela me entende quando eu choro. Acertei-se.